É um ensaio da cena pra um musical da fábrica chamado Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. É um musical. É, manda esse treco de volta, senão o bicho pega. Joga esse treco pra fora e é pra já. Manda esse treco de volta, o olho grande em você vou botar. É só o começo, ainda vai melhorar. Senhoras e senhores, bem-vindos à peça anual da nossa empresa. Estrelada, escrita e dirigida por Michael... E produzida. Produzida por Michael Wazowski. Opa. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O bicho pega, o bicho pega demais. Manda esse treco de volta, senão o bicho pega. O bicho pega e não solta mais. Sua cadeira é ali, senhor. Já não dá, já não dá. Mas pra evitar, tem uma criança a me perturbar. Gruda que nem meleca no nariz. Larga do povo de Monstrópolis. Muito bem, Wazowski. Conta onde a criança está. Eu jamais direi. Jamais. Tem meu coração, e sei que ele vai sofrer de saudade. Doer, vai bater e dizer: te amo. Controle-se, amigão. Então.